Esse show tem a marca. Poderoso Chefão. Beleza, tudo bom, tudo ok aqui pra chegar junto hoje no Poderoso Chefão. E a galera hoje tá aí, tá? Galera do Papão, joga a mãozinha pra cima. Galera do Papão, joga a mãozinha pra cima. 1, 2, 1, 2, 3, agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Explode, Marajó! Obrigado, meu parceiro João! Vamos que vamos! E hoje, com a galera do... com a galera do Poderoso Chefão! O meu parceiro doido tá na área, junto com a gente. Meu parceiro Coito, hoje junto com a gente, virado, é meu irmão. O Miguel. O meu parceiro Coito e a sua esposa, hoje junto com a gente, obrigado, valeu. O Miguel, vamos. E hoje... Vamos que vamos! Só estamos ajeitando aqui. Cede um abraço pra galera hoje! O nosso Poderoso Chefão! Vamos que vamos! Olha a batida, só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem é do Paissandu dá um grito aí. A galera do Leão tá aí, tá? A galera do Corinthians tá aí, tá? Galera do Vasco, galera do Flamengo tá aí, tá? Cadê a galera do Poderoso Chefão? E a galera do Mini Monzição? Eu não sei se jogou, mas não sei se também ganhou. Essa galera, claro, o Léo tem muito respeito. A galera do Mini Monzição! O meu parceiro Tarcísio do Tufão Negro, hoje daí junto comigo, valeu, meu irmão! Comigo! vai! Também é nossa galera da família Tufão Negro. Tá na área junto com a gente, obrigado, valeu. Tá no CD o som do Léo. Hoje eles estão com quem? Léo Marajó. É no poderoso, filho. Fala qual é teu som. Como é que é, vai? Com quem? O poderoso Cobra. Um, dois, três, agora! Você vai cantar junto comigo, vai! E canta! Vai! Vai! Vai virando na batida, na batida, na batida! Anjo Tri agora! Já tem muita pressão. Tudo isso a gente vai tocando as pancantes do jeitinho que o povo gosta. Para meu parceiro Augusto, lá no Açúcar Pressão. Para meu garoto. Deixa eu valendo ou não tá? Tá de nota mil, meu irmão. O chefão. Chefão é o chefão. União Hightag. Tá na nave do som. Pra cantar, pra cantar, pra cantar, vai! E o guia? Toca DJ Léo Marajó, aqui no poderoso chefão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Joga a mãozinha pra cima, porque vem só um sucesso! Eu te falei, Lourinho, hoje eu vim arrepado. Daqui a pouco, em Castanhal, meu irmão, dono de Carajás, tá ok? Por enquanto é aqui no Chefão, meu filho. Essa pique é pra nossa União Hightag do Na Nave do Som. Proprietário do Super Tufão, inimigo de sua repressão. Nosso proprietário aqui do nosso Mini Mundo de Som e também junto com a repressão e o Tufão Negro, tô na área. Bora Conce, bora Conce. Sabe quem você? Tem moral com o Léo. A gente, como diz, né? Só dá moral pra quem dá moral pra gente. Vamos que vamos! Esse é o Alex Retro. Bora, o Alex Retro! A nave. Música. Nacional subindo, bota na área, curtindo hoje o poderoso chefão. É uma atrás da outra. Lá no meu setor, lá no Bengala. Abraçando bem o melhor som lá no rádio do Peru, o Tom Flamengo! Quer o que? Vai! O meu parceiro Nilo, lá do Tufão Negro, tava arrebentando lá no rabo do peru. O movimento. E na contagem. É aqui, é. É aqui. Explode, Léo. Hoje. Inclusive esse adesão vai pra banca lá no comércio, meu irmão, e também nas redes sociais, na internet e no YouTube do canal do Léo Marajó, o canal que tá dando mais de 5 milhões de acesso. Mobilizações no vídeo e no site, tá ok? Esse CDzão vai estar lá. Vai chegar até a China, meu irmão. Até lá, o outro lado do mundo. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira! O meu parceiro Coito e a sua esposa também de cedo curtindo aqui. O nosso chefão. Vai! E passou por Narciso do Fão Negro. A família Mundição, Narciso do Fão Negro. E a família Mundição. O meu parceiro Narciso, o poderoso do Fão Negro. E também junto com a galera, o Mini Mundição, meu irmão. Tá na área, o Mini Mão. E na girada. A galera do Paysandu tá aí, tá? Galera do Papão. Galera do Papão. Vem assim! Explode! o meu amor. Caraca. Meu parceiro com 8 anos também junto com a gente. Obrigado, valeu, meu irmão. Ele e a sua esposa hoje. E vai na pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, vai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai, vai, vai. Arrepia tudo. Deixa na batida, na batida, na batida. Desce na batida, desce na batida. Olha o hino do Léo Marajó. Tchau, tchau! Ei! Ho! Ei! Ho! Explode! Na sambriana, sambriana, sambriana, sambriana, vai! Na sambriana do maestro! Já tem muita coisa boa pra rolar hoje pra galera. Estão curtindo esse som. Tá na área. Deixa na batida, na batida, na batida. Vamos que vamos. Vem com o poderoso chefão. Vamos. E o que é? Na batida, na batida, na batida, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim, vem assim. Ele conhece. Ai, conhece. E na batida, vem assim, vem assim. Tudo. Como é o nome dela? Espera aí. E agora todo mundo vai falar como é o nome dela. Mas por dia. Olha meu parceiro Joe, pra cima, meu irmão. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida. Hoje! Só quem é do Paysandu dá um grito bem alto aí, bem forte. Galera do meu leão. E hoje quem veio aqui, hoje de curtir, fica no rock doido, meu irmão. O Paysandu ganhou hoje, foi? Cadê a galera do leão? Então bora na contagem assim, 5, 3, 2, 1, explode! Explode tudo, explode tudo, explode tudo, vai! Vai girando, vai girando, vai girando, vai, vai! E dali, todo poderoso. Bora, meu chefão, pra cima. Aqui é pressão pra sempre, meu irmão. Aí eu falei pra ela assim, ó. Eu tô no poderoso. Eu tô no poderoso. A gente vai tocar. Após essa aqui, é a pós-sequência. vídeo carimbó, vou passar pro meu parceiro de volta, ok? Bora que bora, vai! Ai, menina! Pra roda! A nossa união high-tech, tá na área, junto com a gente, obrigado, valeu! Obrigado mesmo, meu parceiro, Lourinho, aqui do Poderoso Chefão, tá ok, meu irmão? Foi! Na sombra do cajueiro. E o guia? Foi meu parceiro com você! Pra cima, garoto! Olha só, galera! Aniversariante vai fazer uma onda, toquei aqui! Toda a galera aqui na frente do nosso comando! Começando o nosso show, o nosso poderoso da Posta e Joe. Prepara aí, garoto. Só as mulheres pra vir aqui na frente do nosso comando, tá ok? Um, dois, nós agora! Cadê? Estourou! Tomara que não chova. No meio. Vou dar essa tu. Vou jogar essa aqui, eu vou preparar. Já consigo. Bora, bora pra cá. Só as mulheres pra vir aqui na frente, tá ok? Agora, Léo. Todo mundo vai levantar a mão, tá ok? Sandu, a galera do Leão, São tá meio. Já? E agora? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Rapaz, essa aqui tem meu parceiro John, tá ok, gente? Obrigado, meu parceiro Lourinho. Aí do Poderoso Chefão. Já, já, tem John de volta, garoto. E sempre no apoio desse xerinha aqui, realmente patrocina o Léo Marajá, o produtor oficial. Para meu parceiro Goiê, o que dá o top visual no computador do Léo, o que faz o design, o Ivan. Obrigado. Obrigado, dona nossa galera. Alô, João! Chega junto, maninho!